Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Pedro Marques, a Susana Neves e o Zé Alberto Martins para nos falarem da Liga de Iniciativa e Melhoramentos de Travanca de Lagos. Neste dia, a Liga vai prestar homenagem aos seus antepassados. Por isso entendemos ser interessante ter esta conversa. Vamos falar das várias iniciativas e também do que pretendem recuperar em relação a tradições, procurando unir e sorrir, como afirmam. Falaremos dos jogos tradicionais e da animação. Bom dia e obrigado por terem aceitado este meu convite. Um cumprimento especial para todos os que nos escutam. Portanto, vou-lhes colocar a primeira questão. Gosto muito de começar aqui pela minha esquerda e, portanto, vou começar com o Berto. A Susana nos faz zangar com isso, pois não? Pronto, ótimo, tudo bem. Mas se vocês entenderem que deve ser outra ordem, o facto de eu ter dito isto não tem mal nenhum. Portanto, podem falar o que entender. Portanto, a primeira questão, e que eu lhes peço, é que, assim, de uma forma breve, nos façam um historial da Liga de Melhoramentos. Desde já queria agradecer à Rádio Boa Nova por esse convite, que para nós já é uma honra muito grande. Então, a Liga de Melhoramentos. A Liga de Melhoramentos de Travanca de Lagos foi fundada a 29 de junho de 1958. Ou seja, a Liga propriamente. Antes existia uma sociedade recreativa de beneficências de Travanca de Lagos. Depois não sei o que, como foi, como não foi ao certo, mas iniciaram com a Liga várias pessoas da zona de Lisboa, que são de origem lá de Travanca. Alberto, isso já é uma coisa muito antiga, porque eu estive a ver num documento vosso, creio que era de 1958. 58. Foi fundado mesmo no dia 29 de junho. Pronto. E consoante esses anos todos, lá foi, a Liga foi iniciativas, tudo base de teatros, no teatro. Era o que havia naquela altura, não é? Exatamente. Antes do 25 de Abril. Eram os bailes. Eram os teatros, teatro. E as costuras, não era, Susana? Exato. Não só. Também faziam projeção já de alguns filmes da época, na altura, que eu lembro do meu pai falar muito nisso, que faziam projeções também de filmes de cowboys e filmes desse género, do tipo. Estava em voga o osso nessa altura, não era? Exatamente. Muito bem. Pronto, então, a vossa liga tem estatutos próprios. Sim, sim. Que vocês possivelmente depois alteraram. Sim, estamos em fase de alteração. Estamos na fase final, estamos prestes a fazer a escritura dos novos estatutos atualizados. Pronto. E não muito modificados, mas atualizados. Oh, Susana, qual é concretamente a finalidade da Liga de Melhoramentos? A Liga é uma associação de direito privado. O nosso objetivo neste momento é trazer um pouco de união à Travanca. Eu, quando falo em união, falo de juntar as pessoas em reuniões, em festas, porque nós pegámos estes corpos sociais que estão agora, pegámos na Liga em 2009. Sim, há 4 anos atrás. Em novembro de 2009. E a primeira atividade que fizemos foi a passagem de ano. E a passagem de ano nós fizemos essa atividade que era só para ser nós, os corpos, os ditos corpos eleitos. E, pois, amigo convida amigo, convida amigo, convida amigo, acabámos de ter mais de 100 pessoas. E nesse evento nós conseguimos apreciar a nossa capacidade de organização. E então decidimos porquê não espalhar isso a outras atividades e espalhar isso no ano seguinte. Então continuámos com outras atividades, fomos buscar aquelas que já existiam antes, que já antes eram feitas. Porque houve um interregno muito grande de tempo, onde não havia nada, apesar de termos muita juventude em Travanca, nada era feito. Então nós decidimos juntar-nos, cerca de 15, 20 pessoas. Quando a Susana diz nós, quantos? Nós, em corpos sociais, somos 15, mas somos muitos mais a trabalhar. Ó Pedro, você está aí muito calado, não é? Vamos conversar um bocadito. Hoje, 28 de Abril, vocês vão prestar homenagem aos vossos antepassados. De que é que consta essa homenagem? Essa homenagem consta principalmente em mostrar, como o próprio nome indica, as origens de Travanca. Isto porque, neste caso, a Liga, como tem 55 anos, são 55 anos de história, e muitos de nós, como jovens, adultos, alguns, não conhecem uma grande parte dela. Não conhecíamos, por exemplo, a inexistência de uma associação anterior à nossa Liga, que foi descoberta agora há pouco tempo, através de um colega nosso, colaborador também da Liga Melhoramentos, o Tiago Cerveira, que fez uma entrevista a um senhor de uma certa idade, o senhor Ivo, que foi um dos membros de uma tuna existente no anterior à Liga de Melhoramentos. E isso também fez com que nós quiséssemos também aprender um bocadinho mais da nossa história, porque Travanca não existe só desde há meia dúzia de anos para cá, como é normal. E isto levou-nos a interessar mais por conhecer outras épocas, outras alturas, outras vidas também, e coisas assim que nós, sinceramente, desconhecíamos até hoje. Pedro, Travanca tem neste momento quantos eleitores? Se não me engano, tem à volta 1.700... 1.300, para aí. É? Acho que é 1.300. Eleitores, votantes. Sim, sim. Mas a população acho que é 1.800 e qualquer coisa, assim, mais ou menos à volta disso. Pronto, é uma freguesia maior até do que eu imaginava. Pronto, sim. Pois, sim, das maiores do concelho. É uma das maiores do concelho. Sim. Uhum. Muito bem. Eu sei que vocês procuram recuperar tradições. Creio que o fazem também através de jogos tradicionais. Gostava que vocês nos dissessem tanto alguma coisa acerca destes jogos tradicionais e das outras formas, que depois eu posso daqui colocar a questão. Jogos tradicionais. Nós começámos por jogos tradicionais em 2010. Sim, para aí. Optámos por fazer o feriado de 25 de Abril, os primeiros jogos tradicionais. Basicamente, a nossa intenção era recuperar os jogos que existiam antigamente. Pronto. Como... Porque ouvíamos as pessoas muitas vezes a dizer: ah, antigamente fazia-se muitas vezes as corridas de púcar e nunca mais se fez esse tipo de coisas e o tal. O peão também. O peão. E nós, é lá, isso até pode ser engraçado. Vamos lá tentar. Vamos a isto. Primeira festa. Bom sucesso. Tínhamos aquilo, calor, cheio de gente, cervejas, não é, vinhos e etc. E os petiscos. Já os petiscos. Tudo os petiscos. Que o povo gosta, não é? E animação. E animação. E o segundo ano, ou seja, o segundo ano quisemos melhorar. Fizemos na mesma corrida de púcar, já incluímos lá umas brincadeiras para os miúdos, umas latas que mandar para tirar a bola. Com umas bolas, uma corrida de sacos, o jogo de repousado. O jogo de repousados de farinhas e etc. Pronto, e deu para tudo, deu para graúdos e para miúdos. E pronto, e o que é que queremos nisto tudo? É que, ou seja, chega a uma altura de Abril, já sabemos o que é que nós queríamos fazer, era tipo uma tradição, chegar naquela altura, ei, epá, vai haver os jogos tradicionais em Travanca, vamos lá. E foi daí que surgiu o nome da Origens. Recuperar as tradições. Foi não, assim. não digo perdidas, porque também é uma palavra um bocado forte. Esquecidas. Exatamente. E o nosso objetivo até agora tem conseguido ser alcançado, porque temos reunido as várias gerações sempre nas nossas atividades, nos nossos eventos. O que para nós é muito gratificante. Claro. E queríamos principalmente também a união que as pessoas estão novamente, acho que a ter, aos poucos. Estão a unir-se mais um bocadinho e puxar um bocadinho de travanca para cima, que foi, é o essencial, é aquilo que nós queremos, em primeiro lugar, é unir novamente as pessoas de travanca. E andar à procura de... do que realmente acontecia no ano passado, porque temos muito pouco registro. As pessoas, uns já não se lembram, uns já foram embora, infelizmente, e não temos muito registro sobre o que havia no antigamente. É verdade. E há muita gente que nos diz, epá e tal, antigamente isto foi feito assim com fulano, e nós vamos ouvindo e vamos pensando e vamos dizer, epá, mas essa pessoa ainda cá está, e como é que podemos chegar a ela, e tentamos dar a conhecer, porque, ou seja, gostávamos de ser, porque foram eles que fundaram a Liga, quer dizer, hoje temos lá, mas foram eles que a fizeram antigamente, e nós gostávamos de se calhar, de, sei lá, de homagiar, termos lá uma coisa que os fizesse reconhecer aquilo que fizeram. Pronto. Exato, não darem por perdido o trabalho. Exatamente. Aquela casa, que é essencialmente. Daí também chamámos Origens Mostra Cultural Travanca de Lagos, que é mesmo isso, é pegarmos nas coisas boas que temos na nossa terra, mostrá-las novamente às pessoas de Travanca, e eventualmente a pessoas que venham de fora, e através até da Rádio Boa Nova, mostrarmos um bocadinho do bom que está em, do bom que está em Travanca e do bom que se faz em Travanca. E com isto, hoje conseguirmos, eu lembro que a primeira vez que fizemos os jogos tradicionais foi éramos nós lá com uma bicicleta e ao pé do ringue lá, e acho que foi miúdos e graúdos, mas acho que naquele dia passámos foi todos a miúdos, porque nós e toda a gente partia-se, foi, um pouco, foi todos lá à procura do foi muito bom, foi muito bom. Para a geração mais antiga, porque reviveram os momentos que já tinham passado. E nós foi uma descoberta, foi tipo uma descoberta. Eu nunca tinha partido, quer dizer, acho que nunca parti um púquer. Mas para mim era novidade, eu não fui criado nisto, não é? Pois. Na vossa juventude, vocês não tiveram corridas de púqueres, pois não? Não. Que eu me lembro, e não. Lembro-me acho muito bem, não. Não me lembro de Entravanca fazerem nada disso. Há muitos anos que acabaram com essas coisas. Faziam os teatros. Muito esporádicos nas festas. Sim. O grupo dinamizador e cultural de Travanca de Lagos. Isso também acabou por acabar. É. Que também está agora offline, um termo mais recente. Mas vamos ver se conseguimos também erguê-lo novamente. Vamos ver como é que vai funcionar daqui para a frente. Era bonito. Vocês falam também, além da corrida de púqueres, prego no cepo. Como é que é isso do prego no cepo? Ora, o prego no cepo. Temos um cepo de madeira, não é? E temos umas cavilhas, assim, uns grandes pregos. Os pregos de ensino. Exatamente, aqueles grandes mesmo. Ou seja, estamos uma roda. Pronto, fazem vários concorrentes, não é? Há uma maceta no meio, o primeiro pega, aponta, bate. E etc. Sim, depois de bater, ou seja, o essencial daquele jogo é o último a espetar o prego totalmente na madeira, vai pagar uma rodada ao resto do pessoal. Exatamente. Que é mais. É o essencial. É um jogo coletivo, mas mal sempre ao último, claro. Que é mesmo assim, o último perde sempre e tem que investir um bocadinho no nosso bar, neste caso. Pois. Mas o pessoal diverte-se, essencialmente sim, sim. É isso. E chega-se a um ponto que, pronto, já nos interessa o prego, mas já interessa o copo. Interessa o copo. Amigo, maior que o pensamento. Essa estrada, amigo, vai. Por essa estrada, amigo, vai. Não percas tempo que o vento é meu amigo também. Que o vento é seja bem-vindo quem vier por bem. Se alguém houver que não queira, fale comigo também. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Nova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Temos connosco o Pedro Marques, a Susana Neves e o Zé Alberto Martins. Nós estamos a falar da Liga de Iniciativa e Melhoramentos de Travanca de Lagos. Hoje a Liga vai prestar homenagem aos seus antepassados, por isso entendemos ser interessante ter esta conversa. Vamos falar de várias iniciativas que pretendem recuperar, e aliás temos estado já a falar também de algumas tradições, e que eles afirmam que querem recuperar, procurando unir e sorrir. Isto é muito bonito e daqui a pouco também falaremos disto. Falaremos também dos jogos tradicionais e da animação. Voltamos então à conversa para lhes colocar mais a seguinte questão. Vocês falam, na para além do que disseram há pouco, da corrida de púcaros e do prego no cepo, vocês dizem que a animação fica a cargo do grupo de bombos Pedra e Racha. Por acaso, o nome não é desengraçado. Pedra e Racha é de uma freguesia do nosso concelho de Nogueira do Cravo. E nós temos um historial um bocado engraçado ou ingrato, não sei, com eles. Se as pessoas se lembram, aqui há uns tempos que houve manifestações em Lisboa contra as extinções das freguesias, nós, por ironia do destino, fomos todos juntos, ou fomos agrupados no mesmo autocarro. Ou seja, foi uma viagem cheia de animação até Lisboa. E um dia de animação continuou pelaquelas ruas de Lisboa, pelaquelas avenidas. Foi engraçado. E então, desta vez, lembrámos-nos para juntarmos novamente e criámos, neste caso, na nossa terra, trazemos o grupo de bombos para animar aquela tarde. No plano de atividades, eu verifiquei que vocês falam na recuperação da vossa sede. Já estão a fazer essa recuperação? Ainda não estão? Como é que está isso? A parte pior da recuperação, eu posso falar disso mais, que estou mais, se calhar, dentro desse assunto. Estou mais dentro das coisas. A parte pior acho que já começou, que é a parte burocrática dos papéis e projetos e afins. Agora, o essencial, a obra dita, feita, ainda não. Estamos a pensar, se tudo correr bem, e tudo aponta que sim, em colaboração com a Câmara Municipal e com a ADIBER, com o projeto do PRODER, estamos a pensar em 2013 iniciar as obras de requalificação do nosso espaço, que é para já o objetivo maior que nós temos para a nossa sede e para o nosso grupo de trabalho, que é recuperar um espaço que está devoluto, a cair e que nos entristece um bocadinho, porque não devemos deixar degradar um espaço daqueles, porque pertence a todas as pessoas de Travanca, não só aos sócios, que neste momento existem, que são 105 neste momento, mas de toda a população de Travanca e da freguesia e toda a gente que possa um dia usufruir daquele espaço. Pedro, falou nos sócios. Os sócios pagam uma cotização ou não? Sim. Os sócios temos uma cota estabelecida que foi votada em Assembleia de 1 euro por mês, ou seja, 12 euros por ano. É um valor simbólico, achamos nós, mas que obriga, entre aspas, as pessoas a estarem um bocado ligadas à Liga de Melhoramentos. E, claro, todo 1 euro que seja ajuda a fazer, a criar novos planos para nós e a comprar, a adquirir certos equipamentos que nós, infelizmente, ainda não temos e que vamos comprando ao longo do tempo. Pois, uma coisa que vocês devem ter dificuldade, creio eu, é o aspecto económico. Há pouco o Pedro falava, eu falava da sede, eu presumo que seja uma sede grande, não sei se é ou não, mas, portanto, fica com a ideia que está bastante agradada e que vocês vão precisar de dinheiro, embora também tenha dito que, pronto, contam com algumas coparticipações que, de alguma forma, vai dar algum jeito. Mas um outro problema com que eu penso que vocês deparam é exatamente que, sem dinheiro, isto é muito complicado. E muito do voluntariado que vocês fazem acaba por ser gratuito. Eu estou a pensar, quando vocês, em agosto, colaboraram aqui com a Rádio Boa Nova na festa de agosto, na festa do imigrante, que vieram para ali, tanto gratuitamente, e que deu imenso jeito, portanto, à rádio, porque, de contrário, portanto, as coisas eram também muitíssimo mais complicadas, e eu aproveito também para mais uma vez agradecer, portanto, essa ótima colaboração que vocês tiveram. Portanto, muito do que vocês fazem acaba por não ser remunerado. Como é que vocês, para o dia-a-dia, se vão defendendo em relação a este aspecto que é importantíssimo? Eu posso falar um bocadinho mais sobre isso. Diz que é a minha parte económica. Nós temos muitas dificuldades, passamos por algumas dificuldades, porque acho que todas as associações passam pelo mesmo, e infelizmente nesta altura não só as associações. Temos as cotizações dos sócios, temos as nossas festas, que nos vão dando algum alento, não é? E neste momento, para a recuperação da nossa sala polivalente, a nossa sede, porque não é um espaço físico enorme, mas por enquanto vai chegando para as nossas atividades, temos para a recuperação, nós concorremos a um projeto, a candidatura do PRODER, através da ADIBER. Estamos ainda pendentes, mas em princípio tudo aponta para que iremos conseguir. Depois, no dia-a-dia, temos ajudas da Junta de Freguesia, nos tem ajudado bastante, desde já que temos aqui, eu, na minha pessoa, e creio que em nome da Liga podemos agradecer à Junta de Freguesia de Travanca de Lagos e também à Câmara Municipal, que nos tem ajudado bastante também. Pelo que a Susana dizia há pouco, fica com a ideia, portanto, que uma coisa onde vocês vão buscar algum rendimento é, de facto, nos muitos eventos que vão fazendo ao longo do ano. Sim. Nos eventos, nós quase que já criamos a nossa própria tradição. Temos alguns eventos que fazemos anualmente, como sendo o torneio em julho de futsal, temos, pronto, o baile de carnaval, temos a passagem de ano, temos o baile de São João, que restituímos também. Temos uma participação na festa de São Pedro, que não é organizada por nós, mas nós participamos lá. E todos estes eventos nos têm ajudado monetariamente, não muito, mas vai dando para os nossos gastos mensais e para aquilo que nós precisamos adquirir, até para essas atividades, porque também temos que despender de algum dinheiro para adquirir os bens que necessitamos. Para a nossa sede, realmente é um investimento muito grande. Estamos a falar em cerca de 150 mil euros. Em quanto? 150 mil euros para a recuperação. Porque está muito degradada mesmo. Muito degradada. E queremos restituir uma parte da sede que foi deitada abaixo, que fazia parte do projeto original, que agora não está. Ajudem-me que eu já não lembro o nome. Geral. O geral, que é uma bancada geral que já não existe e nós queremos recuperá-lo porque é pertencente ao projeto original. E pronto, estamos pendentes da decisão, mas tudo leva a crer que sim, que vamos conseguir obter esse financiamento. A Susana, sou presidente do Conselho Fiscal. Vocês assumem-se como uma família adaptada a várias idades que pretende unir e fazer sorrir. Isto é fácil ou é difícil? Eu acho que a média de idade que nós temos no nosso grupo é uma média de idade de 24, 25 anos. E é o que realmente você estava a dizer, que sim, não somos amigos, somos mesmo, muitas vezes dizemos que somos irmãos, porque nós borramos uns para os outros, nós chateamos, dá para rir, mas quando um não está bem, os outros não estão bem. E nota-se logo, é como uma família quando se chega a um ponto de vamos jantar ou uma coisa assim, não está bem ali à mesa, nota-se logo a diferença, que algo não está bem. E é assim, pronto, é uma família, uma grande família. E acho que é mesmo isso, a Liga é uma das coisas que nos trouxe, é a união entre nós. E isso está-se a ver cada vez mais, é por fora daquelas paredes. E as pessoas cada vez mais nos dão os louros sobre isso, que somos um grupo muito forte, muito unido, para a gente continuar, mas foi tão natural que nem demos conta e formou-se mesmo assim. Ou seja, é o meu irmão Pedro, é o meu irmão Susana, é a minha irmã. É a minha irmã Susana, e etc. E os outros somos todos irmãos. Só uma, que é a minha mulher. E cunhada. Já é um estatuto um bocado diferente. Mas a cunhada já é irmã também, não é? Já, pronto. Mas sim, é uma união muito forte. E depois é as mães, é tudo. E hoje em dia já nós temos filhos, já somos casados. Dois ou três de nós já temos filhos. Já o mais velho tem 7 anos, o outro 6. E a tua, Pedro? Mais novo, tem 2. Tem 2 aninhos. E quando se há de vir mais, se Deus quiser. E já acompanham connosco também. Já está. Já vestem a camisola. Já está. Pois já os levam para a associação, não é? Sim. Para subir a ajuda, para esquecer só o tempo, e vou subir à torre da igreja. Mais um ano no momento. Subir a ajuda, para esquecer só o tempo, e vou subir à torre da igreja. Mais um ano num momento. Sei que estás rouca, mas guarda mais o fogo para mim. Aquece o quarto, que já não tenho roupa. O inverno é difícil. Sei que estás rouca, mas guarda mais o fogo para mim. Aquece o quarto, que já não tenho roupa. Thank you. Conversas em Rede, através da Rádio Boa Nova, em 100.2, ou da radioboanova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Temos connosco o Pedro Marques, a Susana Neves e o José Alberto Martins, que nos estão a falar da Liga de Iniciativa e Melhoramentos de Travanca de Lagos. Hoje a Liga vai prestar homenagem aos seus antepassados, por isso entendemos ter esta conversa. Vamos continuar a conversa com estes amigos durante mais um bocadinho e vou-lhes colocar mais uma questão e que é a seguinte: os corpos sociais da vossa liga, como é que é? São eleitos, são nomeados, por quanto tempo? Isso é assim, ao princípio, quando nós nos juntámos, foi um grupo, não fomos nomeados, fomos autonomeados. Foi mesmo assim, porque a Liga não estava a fazer nada, não estava parada, e então nós decidimos entre todos, nas conversas entre amigos, e ainda hoje funciona um bocado assim, porque obrigatoriamente tem que haver cargos, e tem que haver assinaturas, os trâmites legais que as coisas têm que seguir, mas foi mais uma autonomização, porque cada um colocámos cada um num posto que se adequava, mais se calhar conseguia trabalhar mais naqueles pontos, e foi mais isso, fomos nos juntando e fomos fazendo. Agora não, já temos assembleias gerais em qual fazemos as nossas reuniões com os sócios, em qual fazemos as nossas votações, elegemos os novos corpos sociais. Por cá, por incrível que pareçam, sempre os mesmos, mas com um ou outro que foram saindo, infelizmente por motivos laborais, tiveram que trabalhar para o exterior, para o estrangeiro, que emigraram, outros entraram novos, mas tem sido à base disso. Agora, hoje em dia, já os sócios fazem a votação, mas têm confiado plenamente em nós, no grupo de trabalho que está associado à Liga de Melhoramentos, e têm-nos dado o seu aval para continuarmos. Essencialmente é isso. O serem sempre os mesmos é normal nestas instituições, muitas vezes é assim, pronto, são sempre os mesmos, mas que os outros por vezes não querem. O Pedro, qual é o cargo que desempenha? Eu sou o presidente da direção, neste caso. Está bem. E o Berto, que disse que é o nome artístico, não é? Qual é o cargo que ele desempenha? Sou o presidente da mesa da Assembleia. Está bem. Então temos aqui o presidente da direção, não é? O presidente do Conselho Fiscal e o presidente da Assembleia Geral. Muito bem, sim, senhor. Estamos bem representados. Vocês, portanto, neste momento, a grande preocupação é, creio eu, que é a reparação da vossa sede. Estas atividades, portanto, que vão dando vida, portanto, à freguesia, mas certamente que vocês, para além disto, são capazes de ter outro objetivo. Não sei se têm, se não têm, e se querem abrir jogo comigo e com quem nos escuta, porque certamente que vocês, pronto, no futuro, quererão que a Liga vá com certeza mais longe, que vos parece? Sim, nós temos outros objetivos, e aliás nós contemplamos-nos e regemos-nos por esses objetivos. O primeiro objetivo foi sairmos da rua, porque o pessoal, quando se reunia-se, neste caso mesmo, no entroncamento, no chamado entroncamento, e juntávamos ali, o pessoal conversava à noite, estávamos ali, no ragabof, na brincadeira uns com os outros, é mesmo assim, é no convívio. E o primeiro objetivo foi esse, foi sairmos da rua e termos um espaço nosso onde pudéssemos estar. O segundo objetivo, desde que entrámos para aquela casa, foi mesmo a recuperação daquele espaço, porque muitos não se lembravam como é que tinha sido, como era. Eu felizmente lembro-me como era, porque já estive ligado ao grupo de teatro muitos anos, ainda criança, mas andava com eles para trás e para a frente, e assistia muitas peças de teatro lá executadas, e que esperamos E pelo menos eu espero, e eu falo, eu liga, espero que esse grupo seja reativado novamente e termos o espaço condigno para eles trabalhar. E essencialmente agora, das coisas que, a seguir às obras, que nós esperamos bem que elas sejam executadas e que temos convicção que vão ser, nós pretendemos criar intercâmbios com outro tipo de associações, porque há muitas associações também no nosso concelho que às vezes também não podem fazer mais porque têm um espaço que também não é condigno de para eles, e nós temos a nossa sede aberta para toda a gente. Nós temos uma espécie de protocolos com algumas associações, como a Tuna de Penalva, por exemplo. Queremos criar protocolos com Ervedal, com a Associação do Ervedal de Teatro, para virem executar as peças deles e fazer intercâmbios com outras ligas que existem no nosso país, com outros jovens, outros adultos, outras pessoas, outras vivências. Nós queremos essencialmente promover Travanca. Isto porque nós também, se calhar um dia mais tarde, vamos gostar e vamos sair daqui e vamos mostrar a Travanca no resto do país. Por que não? Que é mesmo assim, porque Travanca não pode só estar naquele espaço físico, que é mesmo assim, mas hoje em dia, com as tecnologias que temos e internet, e temos televisões no nosso concelho a operar neste momento, e nós esperamos que elas nos ajudem a divulgar o nome de Travanca, que é essencialmente é isso. Por isso é que nós queremos que essencialmente restabelecer agora aquele espaço, renová-lo, para mostrarmos um espaço bom, um espaço condigno, para conseguirmos executar todo o tipo de atividades lá dentro. Muitas das instituições que existem aqui no concelho e noutros, de alguma forma, depois acabam por fazer acordos com a Segurança Social. Não vai no vosso horizonte também este campo, sei lá, de centros de dia, de apoios, de lares? Nós, neste momento, não é a nossa planagem entrar por essa valência, até porque Travanca Lagos tinha um lar que, entretanto, foi encerrado. E agora existe na freguesia uma comissão para restabelecer esse lar, e essa parte nós não vamos entrar por aí, por essas valências. Porquê é que foi encerrado, ou Susana? Foi encerrado pela Segurança Social, eu segundo sei, porque não, neste caso eu falo por aquilo que eu vi. Foi porque não tinha condições para ter as pessoas que tinham. E tinha muitos utentes? Tinha cerca de 14 ou 18. Inicialmente tinham mais. Inicialmente tinham quase 30, mas foram falecendo as pessoas e o espaço também não foi renovado. E então as pessoas foram ficando, e como não podiam colocar mais ninguém, foi até ao fecho. Até o golpe final. Nós não estamos a dizer que não queremos ter essa valência para nós. Nós não queremos é intrometer-nos na valência dos outros. Nós não fechamos a porta a entreajuda, porque isso está sempre no nosso horizonte, ajudar as pessoas sem qualquer tipo de contrapartida. Esse lar era privado ou era, portanto, ou tinha também assim acordos com a Segurança Social? Eu creio que pertencia a uma fundação. Sara Beirão. Muito bem. Portanto, vocês pegaram na liga, passo o termo, não é? Aqui há 4 anos, 3 anos. Há quanto tempo é que foi? Foi em novembro de 2009, se não me engano. Sim, foi isso. Mas foi uma coisa engraçada. Foi. É o que o Pedro estava a frisar há bocado, e é verdade. Nós estávamos-nos a juntar ali, agrupávamos-nos ali no entroncamento, no ringue, lá de Travanca, passava mais um, parava, então, pessoal, como é que é? Dá tudo. É. Depois está, brincávamos, conversa puxa conversa, e não sei o quê, até o dia que houve um que se lembrou a dizer assim: é, pessoal, é pá, o que é que uma pessoa não faz um grupo de jovens, pá, e não sei quantos? E nós, é pá, a ideia está engraçada. Por que não? É pá, arranjem pessoal, vamos falar com o pessoal, se alinharem, por que não? Pronto, está bem. Ora, isso ficou assim um bocado apalavrado e tal. Andámos à procura de quem é que desse o primeiro passo à frente. Quem é que vai pegar naquilo? Epá, quem é que vai ser o presidente? Quem é que vai ser o presidente? Epá, não sei, temos que andar à procura, vamos ver. Pronto, e foi assim. E foste tu. Depois lá fomos. Foi um orgulho muito, muito grande. Muito grande, sem dúvidas nenhumas. Arrancámos. E passo a passo... E passo a passo começámos a ter a realidade que estávamos a conseguir. Ou seja, porquê? Porque na altura estávamos a falar de uma associação de jovens e quando nós caímos na realidade, a associação de jovens era um bocado absurdo porque era uma burocracia tão grande, tão grande, tão grande e nós, epá, deixa, deixa. Vamos pegar mas é numa coisa que já está feita, pá. Exato. Então vamos lá ver. Então o que é que lá? A Liga... O grupo dinamizador e etc. Vamos lá ver então. Vamos ver os estatutos de uns e de outros e não sei quantos e tal. Pronto. O que encaixava mais com a gente acho que foi da Liga. Ou seja, já tinha sede, a Liga já tinha um imóvel, não é? E nós, pronto, sapá, vamos pegar na Liga, já está quase tudo feito, vamos ver o que é que se vai fazer e o que é que se vai pretender nisto tudo. Pronto. Pensávamos nós, estava tudo feito. Quando nós caímos na realidade, pronto, epá, olha, temos aqui trabalho. Siga. Vamos lá então, vamos trabalhar. E foi, e começámos a trabalhar. Juntamos à volta da primeira chamada, juntámos à volta de umas 50 pessoas, salvo erro. E depois, pronto, começámos a perceber o que realmente o que diziam os estatutos. Que havia uma mesa da Assembleia, uma direção e o Conselho Fiscal e a partir daí, pronto, foi diferente, ou seja, pegámos nas pessoas que lá estavam, tu vais para aqui, tu vais para acolá e pronto, e foi assim. E os nomes foi um bocado assim, propriamente não foi, epá, tu tens cara para ser isto, não foi propriamente isso, foi vamos ver o que é que isto vai dar, tu encaixas aqui, mete lá o nome e vamos ver, pronto, e é assim. E hoje em dia temos, e cada vez mais caímos na realidade, que, ou seja, alguém tem que dar a cara sempre. Isso não é para desfazer de ninguém, porque são todos importantes, sem dúvidas nenhumas. São 15 pessoas importantes. Depois dessas 15 pessoas, há sempre... para aí umas 10 que vêm atrás da gente, que estão sempre presentes, e esses são mais importantes do que aqueles que lá estão, porque são pessoas que não têm lá o nome, não têm o nome na folha, mas estão lá sempre porque gostam realmente daquilo, sem dúvida nenhuma, e se calhar alguns vivem mais do que eu aquilo, sem dúvida. E pronto, fomos assim, fomos progredindo assim, à procura da sorte. Mas à procura da sorte não, nesse aspecto, foi a sorte que veio à nossa procura, porque encaixámos, foi o presidente da junta, irrepreensível, o senhor Santos, hoje em dia podemos louvar o homem, sem dúvidas nenhumas, o senhor José Carlos Alexandrino, que é o presidente da Câmara, idêntico. Variadora Graça. Tem sido uma ajuda fundamental no nosso trajeto. E são pessoas que vieram-nos cair ali à frente a dizermos assim, epá, mas está-se a tornar, afinal, o trabalho que nós temos está a ser recompensado, quer dizer, e tudo vem-nos trazer mais alegria, mais trabalho, vem complementar as nossas ideias, a outras pessoas vêm. Dão-nos os braços, epá, vamos embora, vocês são um grupo bom, humilde, vamos embora a isto e não sei quanto. E as pessoas têm... Fazemos obras, pensámos em obras de fazer, por exemplo, fizemos lá um murzito lá à porta da Liga. As pessoas foram mesmo nos bater à porta para nos dizer mesmo, epá, se precisarem de ajuda, se precisarem de... aquilo que seja, nós temos cá presentes e cada vez mais, e isso é de louvar, esse tipo de atitude, sem dúvidas nenhumas. Roberto, o que você dizia é que Portanto, este trabalho que a gente faz aos outros acaba por nos trazer felicidade. Portanto, por um lado, dá-nos trabalho, mas por outro, porque a gente está a colaborar com a comunidade, isto também nos torna felizes. Eu tinha aqui uma questão para colocar. E pronto, eu penso que de alguma forma foi isto, quer dizer, vocês sentiam vontade de fazer mais alguma coisa pela terra, portanto aqui há um bocado de amor pela terra, será ou não? Sim, sem dúvida. E é isso que eu muitas vezes digo às pessoas que vêm ter comigo ou com o Pedro ou etc, e dizem assim: epá, vocês sem dúvidas nenhuma são os maiores e não sei o quê. Está bem, mas epá, nós tivemos uma sorte de arranjar pessoas, ou seja, de 18, 19, 20 até aos 33 anos, sou mais velho, não é? E dizer assim: epá, eu gosto tanto desta terra, pá, esta terra, vamos fazer algo porque as pessoas merecem, sem dúvidas nenhumas. E hoje em dia é assim que aconteceu, quer dizer, é um amor tão grande àquela terra, e eu nem onde fui criado, não é onde eu nasci, mas é a terra da minha mãe, e sem dúvidas nenhumas é uma terra muito bonita, e para quem não conhece, convido qualquer pessoa para cá vir, sem dúvida. Thank you. não tem, não chega ao dia de sorrir. Sou assim. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ou da radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Estamos à conversa com o Pedro Marques, a Susana Neves e o Zé Alberto Martins, que nos estão a falar da Liga de Iniciativa de Melhoramento de Travanca de Lagos. Questão que eu coloco para os três. Para além da Liga, vocês em Travanca fazem assim mais alguma atividade no aspecto político, social ou religioso ou não? Sim. Neste momento estamos ligados também, neste caso o Berto, eu menos, ou ainda fui uma vez, mas ao grupo coral da igreja, em qual vamos fazer os ensaios, e o Berto participa nas missas de domingo, mas nos cânticos. Com a Liga. Sim, mas neste caso é a título pessoal, porque a Liga rege dos estatutos da Liga, que a Liga é isenta a política e a religião. Pois, eu estou a falar em termos pessoais. Sim, em termos pessoais, sim, é normal. Há pessoas que têm ideais políticos e apoiam partidos não tanto, mas mais pessoas. Acho que essencialmente é isso. As pessoas, os membros da Liga, mas isto a título muito pessoal, apoiam, claro que vão apoiar sempre alguém, normal, como apoiam a religião. Nem toda a gente pode ser católico, nem toda a gente pode ser muçulmano, e cada um tem as suas ideias. Não, né? Mas... E clubes, e normal, eu sou do Benfica, por exemplo, o Berto é do Porto, doente, lógico, não é? Mas... Exatamente. Não, mas repara, é assim, nos 15 pessoas que estão na Liga, não é? Há umas pessoas que dão catequese, há pessoas que estão ligadas, pronto, são mundo da igreja, né? Como eu faço parte do grupo coral, uns dão, pronto, a catequese, temos várias pessoas que estão na Irmandade, e que me recordo assim muito no... coisa. E apesar, temos um grupo do Aikido também, que se pratica na Liga de Melhoramentos, que é uma arte marcial japonesa, exatamente, também faz parte, e convidamos desde já quem quiser participar a essa arte marcial. É gratuito, sem dúvidas nenhumas. Temos lá o nosso colaborador e mestre, o Matt. Que nos dá não são aulas, são os ensinos que ele conhece, são autodefesas, e pronto, que convido qualquer pessoa a vir ver, a vir praticar, sem dúvidas nenhumas, é muito interessante. O sábado à tarde, a partir das 5 da tarde. E eu queria salientar, porque sei que temos pouco tempo, voltando ao assunto de origens, que eu estava-me a esquecer, mas que temos que agradecer a uma pessoa que já não está entre nós, mas de origem de Travanca, que é a Dona Maria Amélia Correia Carvalho Almeida, que foi uma poetisa premiada com mais de 800 prémios, e que nós usámos um poema dela sobre Travanca, intitulado Travanca de Lagos Agentes, e foi o poema escolhido por nós, que está a circular na nossa rede social, no Facebook, com excertos do poema dela, e deve salientar também que no domingo, no dia da nossa feirinha, das nossas origens, o museu em casa dela vai estar aberto para quem quiser fazer a visita e conhecer um bocado mais da poetisa. E onde será representada pela sua filha, Maria Leonor. Exatamente, a Dona Maria Leonor, que gentilmente vem abrir as portas da casa da sua mãe, de sua casa, para mostrar às pessoas, mostrar os prémios que a sua mãe ganhou ao longo destes anos, e que desde já queremos agradecer-lhe muito, e foi um dos motivos também que nós demos o nome de Origens, e usar, entre aspas, usar o nome da nossa poetisa, Dona Maria Amélia, para promover este espaço, este dia, e espero eu que vá continuar por largos anos, a seguir a nós, que venham outros e continuem a puxar o nome de Origens para a frente. Muito bem, neste pouco tempo que nos falta, eu queria dizer o seguinte, certamente que vocês têm noção de que o trabalho que estão a fazer é um pouco em contraciclo, portanto a maioria das pessoas procuram defender-se a si próprio e esquece-se dos outros. Isto acontece sim na nossa sociedade e acontece noutras. Eu tenho aqui um artigo do Correio da Manhã, que não é de há muito tempo, em que um presidente de uma instituição dizia algo parecido com isto. Os contribuintes portugueses ainda são pouco sensíveis a fazer doações em instituições de solidariedade nas ruas, nas suas declarações de IRS. Esta verba é extremamente importante para as instituições de solidariedade, considerando que tem de haver um esforço de divulgação junto à população, no sentido de esclarecer que se pode doar 0,5% do IRS a uma associação sem custos para o contribuinte. Este senhor dizia, inclusive, que se todos os contribuintes portugueses dessem este 0,5%, sem lhes trazer custos nenhuns, que as associações podiam receber cerca de 70 milhões de euros. E são doados apenas 10%. Eu queria dizer muito rapidamente o seguinte: se não sabe a quem ajudar, poderá optar pelo hospital desta cidade. Basta colocar o número de contribuinte 500-746-621 e colocar uma cruz no quadro 9 do anexo H. Os muitos poucos fazem muito. A saúde é algo muito importante na vida de todos nós. Por isso, repito o número de contribuinte: 500-746-621. Agradeço o terem vindo aqui. Foi o programa Conversas em Rede, de iniciativa de Armando Melo. Até dois outros dias, à mesma hora, se Deus quiser.